onde estava refletida a sua face. Deus teria pego aquele gigantesco espelho e arremessado na direção do nosso planeta. Na viagem, o espelho partiu-se em milhares de pequenos pedaços. E cada religião, cada pessoa, pegou um pedacinho desse espelho onde tem uma parte da face de Deus refletida. Mas só quando unirmos os pedacinhos, com amor, é que verdadeiramente enxergaremos a face de Deus. Então cada um tem um pedacinho da verdade. Um palestrante espírita afirmava que nós, espíritos imperfeitos que estamos, nós não podemos deter toda a verdade. Sabemos pedacinhos da verdade. E temos que respeitar o nosso semelhante nessa hora. Então, o que é a verdade? Eu ainda não encontrei a resposta que eu queria. Amor. O amor. Nunca ninguém respondeu isso. E eu não tenho a resposta, mas eu fico com a resposta da Marlene. Porque meu pai, brincando comigo, disse: Neno, nós perdemos a única chance que a humanidade teve de saber o que era verdade há 2000 anos atrás. Eu disse: como assim, papai? Quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e ele lhe perguntou: mestre, o que é a verdade? Quem sabe a resposta? O pessoal está estudando, meu Eliseu, tá bom. Porque Jesus silenciou. Não lhe disse a resposta. E muitos autores ficam se questionando por que Jesus não respondeu. E eles dizem porque Pilatos não compreenderia se ele respondesse. Não tinha evolução espiritual, intelectual para compreender a mensagem de Jesus. Mas um autor espírita, espírito, Cícero Pereira, no livro Unidos pelo Amor, faz a seguinte questionamento. Será que Jesus não ficou em silêncio em respeito à verdade de cada um? Vejam que ele era o pedagogo por excelência. Ele ensinava através de parábolas. Cada um entendia a parábola a seu modo e tirava suas próprias conclusões. Ele queria nos pensantes, questionadores, como foi Allan Kardec, um grande questionador. É graças às grandes perguntas muito bem feitas de Allan Kardec que nós temos a codificação espírita, porque ele foi um exímio perguntador. E muitos de nós espíritas esquecemos disso. Nós temos que questionar, submeter tudo ao crivo da lógica, da razão, do bom senso, porque ele era o bom senso encarnado. Nos disse Camille Flammarion, o maior astrônomo da França à sua época, no funeral de Allan Kardec. Mas eu fiquei encafifado com aquela pergunta. Vocês entenderam encafifado, não entenderam? Eu fiquei me questionando aquela pergunta. Por que Jesus não respondeu? E se ele tivesse respondido, qual seria a resposta? Aquela que tu tienes e que tu buscas. Aquela que tu tienes e que tu buscas. Ou que tu buscas. Muito bem. Mas aí uma inspiração veio dizendo: meu filho, use a resposta que serve para todas as perguntas. O amor, a caridade. O amor é a melhor resposta para todas as perguntas. Então Jesus respondeu sim, me disse esse amigo espiritual. Não com palavras, mas com uma vida que é um exemplo de amor. Então ele respondeu, ele nos deu a resposta. A resposta é o amor. O amor é união, é entendimento, é aceitação. O respeito é uma das grandes provas de amor. A gente respeitar os pontos de vista diferentes. E Satanás, a palavra Satã no seu vocábulo, além de inimigo, significa também aquele que separa, aquele que divide. Olha que coisa curiosa. E Jesus dizia: eu e o Pai somos um. E eu vou pedir ao Pai que todos vós sejam um em Deus, a união. Então, amor seria isso. Seria essa proposta de aceitação. Até a próxima.